Irmãos, quando nós vemos Gênesis, primeiro capítulo, Deus fala o tempo inteiro. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, haja água. E disse Deus, haja plantas. E disse Deus, Deus fala tudo. E no versículo 28 diz, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus falou tudo. Deus criou tudo. E terminou o sexto dia, entrou no sétimo dia e descansou. E viu Deus que tudo que tinha criado era bom. Quando entramos no capítulo 2, em casa você vai estudar e ler, pedindo o Espírito Santo para te revelar, capítulo 1 e capítulo 2. Quando entramos no capítulo 2, ele começa a dizer, não havia nada ainda sobre a face da terra. Não havia nada ainda. Eu li o capítulo 1, tinha criado tudo, por que que agora vem o Senhor e fala, não havia nada? Esse é um princípio imutável de Deus. Quando Deus cria alguma coisa, ele cria primeiro na palavra. Porque a palavra estabelece no mundo espiritual a base de tudo que se materializará no mundo físico. Aí Deus diz no capítulo 2, no início assim, não havia nada sobre a face da terra ainda, por quê? Primeiro, não havia o homem e Deus não tinha feito chover sobre a face da terra. Aí vem o versículo seguinte, já diz que Deus criou o homem. Aparece o homem ali, do barro, Deus gera o homem, e certamente a primeira questão, o primeiro requisito, ou o primeiro quesito de Deus estava sendo cumprido. O homem apareceu. Ele disse que as coisas não existiam ainda porque não tinha o homem. Agora tem o homem. Mas havia um segundo, uma segunda condição, um segundo quesito. Não chovia sobre a face da terra. Logo em seguida, no início do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, e desceu um orvalho sobre a terra. Bem, Deus cumpriu a parte dele. Agora tinha que o homem cumprir a parte dele, que era arar a terra. E vai Adão arar a terra, que ele nunca tinha visto na vida, porque ele nunca tinha existido. Para ver crescer alguma coisa que ele nunca tinha visto na vida, porque não existia. E é o que acontece até hoje. Um homem, lá no campo, ou no jardim da sua casa, não importa, ele vai e ara a terra. E rega a terra. E não é mais como no dia de Adão, porque hoje nós temos sementes nas mãos, vamos lá, jogamos as sementes, regamos de novo, e temos certeza do que não vemos. Vai nascer algo aqui. Nenhum plantador fica desesperado, médico, eu não sei, eu estou em dúvida se vai crescer, se não vai, eu estou em dúvida se vai nascer ou se não vai. Ninguém fica. Ele presta atenção no tempo, ele presta atenção na terra, ele cuida, ele vai fazendo o que tem que ser feito, mas descansado, vai nascer. Por que que você sabe que vai nascer? Eu tenho o documento na mão. Que documento? Eu plantei, eu pus a semente lá, eu lancei a palavra. Mas por que você fez isso? Porque eu tenho uma visão. Qual visão? Eu vou ver esse campo todo cheio de milho. Todo. Eu vou encher carretas de milho aqui. Por isso eu plantei milho. Mas e o milho já chegou? Já chegou. Você já pôs na terra? Já pôs na terra. E agora o que tem que fazer? Eu preciso resolver uma questão. Eu preciso colocar aqui um sistema de irrigação. Porque eu estou vendo que não vem chuva como veio o ano passado. E eu preciso irrigar. Mas e como é que você vai fazer? Não sei. Você tem dinheiro? Não, não tem. O banco vai te emprestar? Não. A loja te vende fiado? Não. Como é que você vai fazer? Não sei. Ah, então desiste? Não. Por que você não desiste? Porque tem uma semente. Eu vi esse campo cheio de milho. Mas o que você vai fazer? Você não tem o que fazer? Você não tem solução? Vai aparecer. Mesmo que eu saia com mangueirinha regando tudo, vai nascer, porque eu sei que eu plantei aqui. Eu não perco o alvo. Como é que eu paro agora e desisto disso aqui? Eu comecei a plantar, anos plantando aqui. Agora só porque eu não tenho um irrigador, eu vou parar? Não, eu vou arrumar um jeito aqui. Tem um alvo, porque teve uma visão, porque tomou posse de uma palavra. E no caso do agricultor, como mencionamos, é a semente. A palavra do Senhor nos diz claramente, no capítulo 2 de Gênesis, que Toda criação física depende da criação espiritual, que flui pela palavra, que são as nossas sementes. Só depois que o homem começou a arar a terra, é que as coisas vieram a nascer sobre a terra. É um princípio de fé. Paulo explica isso de outra forma. Paulo, lá no primeiro capítulo, no verso 3, diz assim: bendito seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos nas regiões espirituais. Pedro diz a mesma coisa na sua carta, dizendo assim: porque nós já recebemos todas as coisas concernentes à vida pelo conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas já foram estabelecidas. Deus já lançou sua palavra, mas falta um homem para arar a terra. Porque até o Espírito já foi enviado para regar a terra. Só falta alguém que tem um alvo: eu vou arar essa terra. Eu não desanimo dessa terra, eu não desisto dessa terra. Porque Deus me deu uma visão, eu tenho uma palavra, eu não abro mão do alvo, eu continuo no alvo.